O cara que pensa em você toda hora. Solteirões, que conta esse mundo se você demora. Renilson do Cavaco, o estourado da mídia, esse sem moral, sacou? Que tá todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Por quê? Esse cara sou eu. Vai, vai, vai, solteirões. O cara que pega você pelo braço, que esbarra quem for, que interrompe seus passos, que está do seu lado pro que der e vier. Jeito, que depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos e te fala de amor, te fala outras coisas que causam calor. De manhã você acorda feliz com um sorriso que diz: o quê? Esse cara sou eu. Eu sou o cara estourado da mídia, esse sem moral, sacou? Que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Que é? Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo e abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca e te abraça feliz, apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu.